demônio Zacarias. Tudo bem com você? Tudo! Opa. Ai, Didi! Quem é Didi? Didi não faz mais esse programa, agora é Marcelo. Está se sentindo preso? Há quanto tempo você está aí dentro? 30 anos! O que você faz de maldade? Eu viro o olho! Quê? Eu viro o olho! A menina tá improvisando melhor que você, Cesarás. De maldade, o que você faz de maldade? Matei! Matou quem, Satanás? Matei a sobrinha dela, de choque! Olha só, um improvisou, outra vai na onda, ó. É verdade? Sim, senhor, sim, senhor. Como é que foi esse choque aí? Ela foi mexer na máquina, caiu lá dentro. Eu vou te pegar, vou te matar. Bem, Metalheads e Headbangers, estamos aqui começando mais uma edição do Distorção, o Distorção 66,6, icônico em distorção dessa edição. Juliana Costa, como vai, meu amigo? Tudo certo, boa noite, bom dia, boa tarde para quem está escutando aí o podcast. Estamos aí de volta com mais uma distorção, com o número da bestialidade. Da bestialidade. Esse Distorção, galera, a gente tá trazendo aí uma pá de coisa de... Não posso dizer que somente lançamentos, mas coisas novas, né? É, tem pintado várias coisas e a gente não espera o ano inteiro rolar pra ir lançando essas coisas aí, né? Legal já ir tocando em episódios pra não chegar no final do ano e senão fica acumulando muitos lançamentos e fica... Pô, a gente fica se batendo pra ver o que a gente vai tocar de tanta coisa que lançou, né, cara? Eu tava olhando só em lançamentos do mês de fevereiro, sei lá quantos lançamentos tem, cara, dentro do metal e do rock pesado, que é a nossa praia. Então a gente trouxe algumas coisas bacanas que a gente já curte, já tocou em alguns distorção anterior e tal, mas que estão lançando material novo. E o tema que a gente propõe aqui nesse Distorção 66,6 é as novidades, né, cara? A gente tem um monte de coisa, não somente de lançamentos, propriamente dito, mas temática e pegadas... que estão cada vez mais sendo frequentes no metal, né? A gente tá vendo cada vez com mais frequência algumas coisas bacanas aí rolando. Tá se tornando uma onda, talvez? Pode se chamar de onda, né? Uma delas que a gente tem reparado, assim, é a presença cada vez maior de mulheres, né? Verdade. Sobretudo como frontmans, né? Ou seria front woman. É, talvez seja front woman. Front women. Isso é interessante, cara. Primeiro que... A gente não tem como negar isso, né? É uma verdade dentro do estilo. O metal, ele é basicamente machista, né, cara? A presença feminina é uma coisa meio rara de se ver, assim. Mas as coisas estão mudando, de fato. Tá cada vez mais aparecendo bandas com a presença feminina. Seja como frontman, ou frontwoman, como tu comentou. Mas como, enfim, tocando guitarra, tocando bateria e tal. Mas existe um apelo muito forte ainda na questão da estética, né? E aí talvez é que caia aí o lance que eu acabei de falar, né? Antes que me crucifiquem aqui, do lance do machismo, né? Baseado bastante em estética também. É, pois é. A gente nota também, assim, esse lado é valorizado, né? A mulher, mas valorizado a parte da beleza também, né? É verdade. Que a gente não vê uma banda usando uma front woman... Que seja mais ou menos, ela tem que ser assim, preencher alguns requisitos e assim, de uma maneira mais sensualizada. Uhum, não, exatamente. Eu acho que até quando coloca uma mulher no jogo, ela entra de um jeito meio de objeto ou de lance que o machismo leva a isso, assim, né? Existe um apelo, né? Não tem como negar, né? E aí é que fique bem claro aqui, galera, que tá nos ouvindo, que não existe aqui um objetivo de julgar. Né, as bandas que têm essa característica na sua formação. Mas não tem como negar também que existe um apelo visual quando se tem uma mulher dentro da banda, né? Não basta ser simplesmente uma mulher qualquer. Ela tem que estar ali. É estranho, né, cara? Vamos dizer que a gente está dizendo que as bandas são machistas, mas não é essa a pilha. É que existe ainda muito apelo para a questão visual, não só dos integrantes masculinos, mas principalmente dos integrantes femininos. Faz uma diferença num videoclipe, na presença da mina no palco, fazendo show, né? Aquela produção em cima dela ali, né? Com certeza, mas também analisando assim, o metal, o que que é assim, o visual clássico de um headbanger, né? Ou de uma headbanger, né? É o lance do couro, é o lance que isso aí, a gente já falou isso em outra distorção, né? Do Judas, que o Judas trouxe isso também, né? Ajudou a evoluir esse estereótipo da Sim. imagem do metaleiro, assim, né? Com o couro, rebites, com o preto, e tal. Rebites, e claro que isso no corpo de uma mulher se comporta de uma maneira diferente pra gente, né? Acaba se tornando, de alguma maneira, também uma coisa meio fetichista, assim, né? Porque... Até porque veio do fetiche isso, né? Exatamente, né? O Halford trouxe desse lance aí do sado e tal, né? Essa coisa de couro, chicotinho e tal, capzinho, mas enfim, né? Mas existem ótimos exemplos de bandas que têm essa característica, né? De trazer aí uma componente feminina na sua formação, mas a gente às vezes vê que nem sempre é um... Isso não torna a banda boa, isso que tem que ficar bem claro, né? Na minha opinião, né? Acredito que o fato de ter uma presença feminina na banda, ela se destaca pelo fato de ser diferente, né? É uma coisa que a gente vê todo dia, mas isso não necessariamente faz com que a banda seja uma banda boa. Eu diria que ganha muitos pontos na parte visual, marqueteira, né? Com certeza. Mas eu acho que as mulheres, elas têm ainda um árduo caminho para solidificar, assim, a presença, né, nas bandas e tal. Independente do visual que ela esteja visual, apresentando sim. no palco, no videoclipe, que a qualidade da composição, enfim, da performance, do conteúdo artístico mesmo, né? Não somente visual. Uma coisa que é bem certa, assim, é que as mulheres mandam muito bem, cara. Certamente. Tanto, acho que a parte mais que fica mais evidente é o vocal, assim, que pra nós sempre foi mais difícil, né? Imaginar uma mulher cantando gutural, mas hoje as mulheres estão aí quebrando a banca, né? Cara, muita... Tu joga aí em site de pesquisa, vai no YouTube da vida e procura, certamente tu vai achar vários exemplos de mulheres cantando com gutural, muitas vezes botando o homem no chinelo, em termos de agressividade, de timbre, né? E de impostação da voz e tal. É, aqui no Brasil a gente tem também vários exemplos disso, né? Bacana. E não só no vocal, mas também bateria é uma coisa também que exige muito, né, da parte exato, física. Exato, vigor, né? Mas a mulherada tá mandando muito bem e que continue mandando, né, velho? Além dessa questão aí que a gente tá aqui debatendo aqui com vocês, trazendo pra gente, né, tornar isso um debate saudável, tem a abordagem que as bandas estão tendo cada vez mais com o lance da tecnologia, sendo não só nas letras, mas até no approach, na abordagem de chegar no seu público, né? Uma coisa que a gente tava comentando aqui, galera, é a profusão que a gente tá vendo aí de bandas fazendo clipes em 360 graus no YouTube, né? É, a Nervo Chaos, né, já tem lançado alguns, né, desses... Nesse formato interativo, né? Qual foi outra banda que a gente tava vendo também que... O Immolation lançou um clipe, né, que tá nesse disco novo que eles estão lançando aí, que também tem essa característica de 360 graus. É uma coisa nova ainda, né, basicamente tá sendo explorada pra tu ver vários ângulos de uma mesma locação ou de uma mesma imagem, mas eu acredito que isso vai cada vez ficar mais... sendo utilizado, vai trazer mais possibilidades, e daqui a pouco a gente vai poder ver shows inteiros nesse formato aí de 360. É, isso seria muito interessante, ter essa opção de tu abrir um DVD e ter ali várias opções de cantos, tipo quando tu tá assistindo show, e tu poder controlar isso, né? Porque os clipes não são muito, assim, tem esse lance da interatividade que tu pode te sentir dentro aí do clipe, mas um show eu acho que é a coisa mais... É mais verdadeira, assim, é o público que tá interagindo, é o som que tá saindo ao vivo mesmo, a porrada ali, né? É como se tu te transportasse mesmo pro universo de um show de metal, né? Aliás, eu acho que esse tipo de tecnologia, ela teve uma certa pausa aí durante alguns anos, porque eu lembro, vai lembrar também que a gente, há um tempo atrás, assistiu um show do Metallica no cinema. Tu sim, lembra? Foi foi um formato de filme que eles lançaram para ser exibido em salas de cinema, e aquele show, se eu não me engano, depois ele saiu em DVD com multicam, que eles chamam, né? Que é a possibilidade de tu ver o show por ângulos diferentes. É uma coisa que surgiu no DVD, eu acreditei que aquilo na época ia bombar, que as bandas todas iam lançar material em audiovisual com essa característica, com essa possibilidade, mas meio que deu uma parada, assim, não se falou mais muito nisso, não foi muito mais explorado. Talvez agora com essa questão da tecnologia 360 isso volte a ser mais explorado e a gente consiga ver aí shows inteiros, ou enfim, performances bacanas por vários ângulos diferentes. Né? Outra coisa que eu acho que a tecnologia está influenciando pra caramba, assim, e isso não é só na parte do metal, né, mas é uma parte de como as pessoas estão consumindo a música de uma maneira geral. Verdade. É o lance da tecnologia, e primeiro foi com o CD, né, que depois do CD, quando inventaram o CD, inventaram um formato digital, e aí daí para ir para um MP3 é uma coisa muito simples, né, depois que você digitalizou aquilo, né. De fato. Mas eu acho que o que tem mudado, assim, nos últimos anos é essa plataforma de distribuição da música, né, que a gente tem, por exemplo, sites como o Spotify, né, que tu vai lá, cria um perfilzinho, quando tu vê, tu já tá com um universo de músicas na tua frente, na tua escolha, e isso acaba impactando na maneira de como a gente consome música. Certo. E inclusive nesses lançamentos que a gente vê, assim, o Sepultura lança um disco novo, aí tu vai lá um ou dois dias depois, digita ali no Spotify, já tá lá, cara, disponível, já tá lá, um disco, né, pronto, só escutar, né, não precisa nem... Isso é bacana. É, eu acho que a interatividade é um componente muito interessante nesse novo formato, ou nesses novos formatos que a gente tá vendo aí de consumir música. É cada vez maior o número de pessoas que está utilizando o aplicativo como Spotify, né, de streaming para ouvir música. E as bandas não consideram mais isso um ponto negativo, como se fosse uma pirataria. Ah, não tá mais consumindo meu material físico, mas eu prefiro que tu compre o CD da minha mão do que tu vá lá e ouça a minha banda no Spotify. Porque querendo ou não, de alguma forma é a tua música sendo propagada. É, chegando no objetivo final. Eu não sei como é que é na questão, assim, de... Esse é o lado das bandas independentes, né? Certo. Apesar de que eu já vi banda independente também divulgar o seu trabalho no Spotify. Sim. Mas não dá pra esquecer que Spotify é uma plataforma que monetiza, né, o player, né? Eles colocam lá um disco inteiro, mas tu também, além do disco inteiro, tu consome algumas propagandas do Spotify. E isso acaba revertendo alguma grana pro próprio músico, né? Sim. Então, assim, não é. Não dá pra dizer que é pirataria, porque não é. Não, não, porque é uma coisa legalizada. Mas aí sempre tem os saudosistas, né, que vão dizer, ah, cara, o material físico sempre vai ser melhor, nunca vai substituir, né, o virtual, o streaming. Mas é que, cara, não tem como tu negar o progresso. Ele tá aí e as bandas, os artistas têm que se atualizar, se reciclar e ver que isso é uma plataforma que não tem como ser ignorada. Uma coisa que é muito interessante desse tipo de aplicativo como Spotify é a possibilidade da interação, né? Tu não só ouve um artista, mas também pode criar uma playlist. Essa playlist pode ser divulgada. Então daqui a pouco tu tá colocando ali o teu suposto bom gosto para que outras pessoas apreciem também, né? O que tu considerou ali uma playlist coerente, bacana e tal. É, isso é interessante, né? Uma coisa mais interativa, né? Mas eu acho que o Spotify, a questão, e não só o Spotify, né? A questão de como se consome música digital. Eu não sei tu, assim, mas eu acho que ainda existe um ritual para se escutar. Eu, pelo menos, sou assim. Eu acho que existe um ritual para se escutar música. Antigamente, tu sentava na frente do aparelho de som, botava lá o teu vinil, o teu CD, ou o que fosse, e tu parava para consumir aquilo, né? E hoje em dia, com o Spotify, isso tende a ser diminuído, assim, de tu ficar na frente do computador, tu liga o Spotify, quando vê já pinta, vou usar o Facebook, a mensagem, não sei o que, quando tu vê, tu já tá fazendo outras coisas que não é escutar a sua música. É, acho que isso aí é a maneira como a gente... Eu não tô querendo ser saudosista por dizer que escutar CD ou vinil era melhor pelo som, mas é que era melhor pela questão de tu não ter outras coisas, outras distrações para tu consumir a música. Sim, tu mantinha o foco naquele objetivo que era consumir a música, era a arte que tu tava ali para disposto a apreciar. E outra coisa é os álbuns, né? Saiu um álbum, tu escutava todo o álbum, aí tu repetia ele, escutava ele de novo e tu ia de uma maneira bem direta, assim, escutando, te apropriando daquele material. Sim. Com o Spotify isso não é uma coisa que é muito fácil. Tu até pode deixar pra tocar ali, mas quando vê, tu já tá em outro disco e tu nem te deu conta que já trocou de disco, que já tá em outra. Tá no mesmo artista, mas já tá em outra gravação. É verdade. E quando vê, tu tá escutando um monte de coisa, mas tá escutando a escolha inteira e tu, ao mesmo tempo, tu não absorveu profundamente nenhum disco. Isso é interessante, cara. Eu comecei a ter agora essa. Comecei não, né? Eu voltei, porque assim como tu no passado. não muito distante, aí eu consumia música desse formato. Eu ouvia o CD para ouvir o disco inteiro e acompanhava as letras, observava a arte, lia a ficha técnica para saber quem era o produtor, quem é que gravou, onde é que foi gravado. E hoje em dia se tornou uma coisa muito fácil de ser acessada e muito randômica. De repente tu começa ouvindo um Sabá, daqui a pouco tu tá ouvindo um Iron, daqui a pouco tu tá ouvindo um Slayer, daqui a pouco, e no final das contas tu não consumiu uma obra inteira. E sem contar a questão que tu falou muito bem, é uma coisa que me dá, eu particularmente sofro isso direto, eu ouço muita música em deslocamento. Sim. Ou seja, eu não saio de casa sem meu fone de ouvido. Se eu sair de casa sem meu fone de ouvido, eu certamente vou voltar pra buscar, porque eu me sinto nu. Então se eu tô num coletivo, tô na rua caminhando, ouvindo música, me irrita aquela questão de chegar uma mensagem, de vir uma notificação de um aplicativo que interrompe o consumo da arte, né? Tu perde o foco, daqui a pouco tu já fica curioso, quer ver que mensagem é, quem é que te mandou, vai responder, e aí tu não foca justamente em consumir o que tu deveria estar focado, que é a música que tu tá ouvindo. Muito bem, já que o papo então é focar pra ouvir música, vamos começar ouvindo música, né, meu? Vou tocar aí alguns exemplos dessas coisas que a gente tá falando e aí na volta a gente comenta sobre elas. Isso aí. Então. Yeah! It's unfortunate that we even have to say Black Lives Matter. I mean, if you go through history, nobody ever gave a fuck. I mean, you can kill black people in the street. Nobody goes to jail. Nobody goes to prison. But when I say Black Lives Matter and you say All Lives Matter, that's like if I was to say Gay Lives Matter and you say All Lives Matter. If I said Women's Lives Matter and you say All Lives Matter, you're diluting what I'm saying. You're diluting the issue. The issue isn't about everybody. It's about black lives at the moment. But the truth of the matter is, they don't really give a fuck about anybody if you break the shit all the way down to the low fucking dirty ass truth. We say that black lives matter, but truthfully they really never have. No one ever really gave a fuck. Just read your bullshit history books. But honestly, it ain't just black. It's yellow, it's brown, it's red. It's anyone who ain't got cash. Poor whites that they call trash. Category of heavy metal music. The satanic message is clear, both in the album covers and in the lyrics, which are reaching impressionable young minds. Tamo aí de volta, voltamos no primeiro bloco de músicas desse Distorção 66,6. E a gente já começou ouvindo aí um dos temas que a gente abordou nesse primeiro bloco, Hateful Murder é a banda que a gente ouviu abrindo Distorção. Qual é o nome do som? O nome do som é My Battle. My Battle. E é um single, né, que tá do disco que tá pra vir aí. Se Red Eyes. Red Eyes, é a vocal, né, que mudou, uma feminina agora, né, vocal feminino, gutural pra caralho. Tá bom som, cara, curti, assim. Bacana, bacana. Bem feito, bem produzido, né. Mas não foge primeira. Muito do que a gente tava falando também, da questão do metal caricato, né, é um sangue, roupa de couro. Exatamente. E uma mina gata ali na frente, ali, cantando, né. Esse lance aí do que a gente tava justamente falando aí, né? Da aproveitar a parte estética pra fazer com que a banda seja promovida também. Vamos ver se o álbum vai vir legal, né, cara? Fiquei claro. Curioso assim pra saber como é que vai ser. Vamos ver como é que vai ser, né? Vamos aí ficar no aguardo. Na sequência a gente tocou um som do Sepultura, o novo do Sepultura, que chama Phantom Self. É interessante, eu curti, tô gostando bastante do disco, tô escutando ele, tô achando cada vez melhor. Acho que a banda tá se encontrando? Tá, né? Se encontrando depois de alguns anos. Não que não tenham se encontrado antes, assim, mas essa química ali que tá rolando, cara, o Eloy Casagrande é um monstro, cara. Manda bem pra caralho, manda muito bem. E, inclusive, quando eu escutei esse som, assim, eu não sei se vocês que estão escutando também, a Distorção agora não tiveram essa mesma impressão. Entra aquela percussão meio brasileirada ali, tu pensa, lá vem a Sepultura de novo com aquelas... Roots Feelings. Com Roots Feelings deles, de repente os caras quebram totalmente ali, entra um instrumento que eu nem sei o que é aquilo, que é uma coisa meio árabe, assim, com uma escala totalmente exótica, só pra te quebrar no meio e dizer assim, ó, não é isso, nós estamos evoluindo, nós estamos um passo além já. Bacana. Ainda no Roots, nós já estamos voltando do Roots. Exótico, mas não aquela coisa pra gringo comprar, né, cara? Mais... Tá mais rico, né? Exatamente, mais rico, diferenciado e tal. O vocal do Derek também tá mais... Verdade. Mais maduro, tá, algumas partes são mais melódicas. Usando timbres diferentes e tal. Bacana, a banda tá boa, cara. Bacana. Tô bem animado. É, vamos ver o que vai vir aí também. Outra grande aposta, a gente tá curioso pra saber como é que vai ser o disco inteiro. Aliás, o disco inteiro tá bom, mas vamos ver se daqui pra frente vai seguir, né? E a gente fechou o bloco ouvindo o Body Count, cara. Disco novo do Body Count, né? Um disco novo, né? É No Lives Matter, do disco Bloodlust. Muito começa bacana. Ali com o discurso do Ice-T, né? Falando sobre racismo e tal, né? Foi dizer que a vida do preto vale mais que a do branco, afinal de contas não é todo mundo a mesma coisa, porque esse negócio de dividir entre cores e tal, bem bacana, cara. Bom, o Body Count é uma banda muito foda, né, cara? Esse T, quando ele inventou de fazer esse Body Count, deu um adentro muito boa e um hiato, né? Fazia um tempão que o Body Count não lançava disco, né? Fazia. O Body Count é um exemplo legal que a gente pode trazer para uma distorção que a gente vai querer fazer ainda, que é... O metal se encontrando com o rap, né? Porque esse crossover é bacana. Muito claro, assim, o metal encontrado com o rap gera o new metal, mas não é só no metal que tem isso, assim, né? Tem o Rage Machine, tem o Body Count, assim, que são bons exemplos do rap com o metal, que eu acho que tem uma raiz legal, assim, entre o hardcore, entre o metal, entre o... Dá bastante coisa massa. Músicas de protesto, de atitude, né, cara? Tem esse elo que une os estilos aí dentro dessa proposta. Mas é isso aí, vamos seguir pro segundo bloco de música? Agora eu vou tocar uma coisa meio inusitada aí, um black metal meio bizarro. Na volta a gente volta pro cantar. Muito bem. É. We'll be right back. yourself and question authority. On the devil's tail with my platform boots, I'm ready to wail. I got a chip tooth and a dirty tongue. Gonna keep it all while I'm stupidly young. That's where I saw a dead girl lick my spine, jumping from a grave with a copper in her mouth. She got a red fries and a buck in the lead. You can keep a secret if one is dead. Nosso som levanta até defunto. Voltamos então do nosso segundo bloco de distorção 66,6. Nós voltamos aí escutando Melechesh. Se Melechesh, na verdade, Melerash, que é uma banda de Israel, cara, black metal. Bacana, misturado aí, ali com um monte de coisa maluca. Extremão. Essa banda tava abrindo os shows do Nile. Quem apresentou foi o Dente, o famoso Luiz Grafulha. A gente vai conseguir fazer uma distorção com ele. Pô, demorou, né? Tá vindo pra aí, né, velho? Tá. Vamos chamar ele pra fazer uma distorção, então. E na sequência a gente tocou o que aí? Cara, vamos lá. Primeiro, o nome do som, né? Tempest Temper in Lil Enraged, do disco Enki. É isso, né? Da Melechesh, Melechesh. É difícil falar, né, cara? Outra língua não é tão fácil assim. É, com certeza. E na sequência a gente ouviu o Rob Zombie, que é americano, mas o nome da música é uma URL de internet, né, cara? In the Age of the Consecrated Vampire, We All Get High. Esse é o nome da música, cara, do disco The Electric Warlock as the Witch. Não, peraí. Isso aqui precisa. Eu necessito colocar o nome do álbum inteiro, porque é outra URL. Nossa, The Electric Warlock as the Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser. Essa ideia é de propósito, não pode ser, né, cara? O cara é anticomercial, né, meu? Total, né? Maluco. Mas falando em comercial, o que tu tá achando desse mastodão aí nos fundos? Cara, eu acho bacana essa banda. Eu acho que ela tem uma proposta bem diferenciada e diversa dentro de um som pesado. Perdão, mas eu achei interessante uma declaração que eu vi que um dos membros da banda deu esses dias aí, dizendo que ele não se podia considerar Judas Priest heavy metal. É totalmente infeliz isso aí, né, cara? O que eu concordo, assim, é que Judas Priest no seu início era um rock pesado com blues, assim, né? Mas que dizer que Judas Priest não é metal, cara, forçar a barra, né? É querer espalhar a maldade, se propagar a discórdia. Se ele dissesse que o Black Sabbath não é metal, eu ia pensar no início, assim, Black Sabbath. Faz até um pouco mais de sentido, né? Mas Judas Priest. Judas Priest junto com o Black Sabbath foram os formadores, né, cara? São os alicerces do estilo, né, cara? Como é que tu vem dizer que Judas Priest não é heavy metal? Então. Vamos tratar de fazer mais música e fechar mais a boca, que fica mais fácil, né? A gente engolir o mastodon. Então é isso, né? A gente tocou esses dois sons E vamos pro terceiro bloco de músicas do 66,6. Agora elas são podreira, ladeira abaixo, arroba valendo. É isso aí. Vamos que vamos. É isso aí. We'll be right back. chest, yes, God, baby. Iron Maiden, bicho, Iron Maiden. E voltando do nosso terceiro bloco de sons, do nosso Distorção 66,6, que é o bloco da podreira, né, Julião? Esse bloco aí é de marcar os cascos na parede. Eita! Cara, a gente ouviu aí o som novo do Six Feet Under, Sacrificial Kill, do disco Torment, que tá saindo esse ano. Me chamou a atenção esse Six Feet Under, que tinha até uns blast beat pegado, né, velho? Coisa que não é muito comum no Six Feet Under, que é mais... arrastadão, tal. O Six Feet Under, quando começou, tinha uma pegada mais lenta, mais... puxada pro doom, puxada, né? Com outro lance, né? Esse disco, assim, é... talvez venha uma coisa mais brutal, né? Até mais uma... pelo menos esse som, assim, tá uma coisa bem Cannibal Corpse, aqueles riffs ali, chicletão ali, né? É verdade. Bacana. Diferenciado, né? E a gente ouviu, então, pra fechar aí o Immolation, a gente ouviu uma música que tá no disco novo deles aí, o Destructive Currents, que inclusive é de um clipe que é em 360, que a gente tava falando, né, sobre essa tecnologia nova aí que o YouTube trouxe e tal, e que a galera tá, as bandas estão aderindo cada vez mais. O disco do Immolation novo aí é o Atonement, desse ano agora de 2017. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aí o nosso Distorção de número icônico, 66,6, em que a gente abordou aí essas tecnologias novas, maneiras novas de ouvir música, mulherada presente cada vez mais nas bandas, e esperando por um próximo Distorção, né? Vamos nessa, então. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo programa. É isso aí, galera. Um abraço. Fumos! Aí, ó, fica ligado que o Distorção está na programação da Rádio Mutante. No endereço www.radiomutante.com e também no Mixcloud, no endereço mixcloud.com/distorção.